posso ficar sem você. Não, não, não, não me abandone. Não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar sem você, porque eu não posso ficar sem te ver.